Tu já ouviu falar da história dos manos que deslizam? Com uma semi-automática embaixo da blusa. Com uma semi-automática embaixo da blusa. Borges, você apaga o story, se não bate mil, neguinho, tu não passa de um divo. Por isso que sua te nega na cama, ela prefere dormir comigo. Nega, eu não sou talarico, nega, eu não sou teu amigo. Tu conta vantagem, eu conto dinheiro, não ligo porque eu sou lindo. Yeah, pulei com a glizzy na cintura, LV no pé e diamante no brinco. Se o assunto é multiplica essa grana, meu nego, cê sabe, eu não brinco. Sabe. Bolo de 100 no meu bolso, bolo de 50 forra no outro. Yeah. Minha calça anda caindo, por isso talvez eu precise de um cinto. Casa bomba, bebê, se você pisa nessa porra explode. Só acaba um re-re, meu segurança anda com duas Glock. Meu estilo você quer ter, mas você é X9. Desde a época da Faria, as ruas sabiam que eu era um Gold. Gold, vai na cinta, eu não preciso de coldre. Muito ouro no pescoço, às vezes eu ando me sentindo pose. Tu paga que é da rua, mas meu bando sabe que tu é só pose. SUV esportiva, eu não passo marcha porque é Land Rover. Ferimos o ego da amiga, nega, eu tô no fofocando com o John. Enquanto ela grava TikTok, a prima dela tá borrando batom. Bahia, RJ, cidade mais quente, ela sabe eu sou polemicão. Não me cita junto com esse cuzão, não jogamos na mesma divisão. Nós é série A da Europa, as novinha tudo gosta. Quer colar comigo, vai me fala tua proposta. Até tento te entender, neguinho, mas tu só fala bosta. Puto no RJ, Jack e várias gostosas. Quem é você? Jogou aonde? Largou pra quem? Qual o teu nome? Não te conheço. Então fala baixo, que eu te faço virar menos jovem. Cheio de ódio nessa porra, fala mais baixo, neguinho. Jovem DPG tá no próximo passo, dominando as esquinas. Na da rua, cê sabe, eu nem tô falando de trabalho. Tá ligado, porra? RJ e Bahia, você sabe, dominamos todas as esquinas. Diretamente das trincheiras, Vetinho. Yeah, yeah, yeah, olha essa arte.